De Domenico Scarlatti, missa em sol menor, missa de Madrid, com o coro de câmara Monteverdi, direção de Eva Collar. Jesse Norman, soprano, interpreta de Robert McGimsey, Sweet Little Jesus, Orquestra Filarmônica Real, regência Alexander Gibson. Didn't know you'd come to save us, Lord. Sweet Little Jesus, de Robert McGimsey, na interpretação de Jesse Norman. Orquestra Filarmônica Real, regência de Alexander Gibson. Claudio Monteverdi, três salmos. Coro de Câmara Monteverdi. Concerto harmônico sob direção de Eva Kolar. Cláudio Monteverdi. Coro de Câmara Monteverdi. Concerto harmônico sob a direção de Eva Kolar. Cantabile. Música vocal. E Alfredo Alves. Trabalhos técnicos: Sebastião Marciano, Oswaldo Silva e Jonas Bissef. Apoio de produção: Letícia Quadros. Produção: Eduardo Guimarães Álvares. Cultura FM. Receba todos os meses, gratuitamente, o Guia do Ouvinte da Cultura FM, assinando a revista Concerto, guia mensal de música erudita. Informações pelo telefone 011-535-5518. De Clara Schumann e dos Divertimentos de Joseph Haydn são algumas raridades da Arte Nova Classics, série econômica de CDs que reúne mais de 130 títulos importados com qualidade digital. Conheça a série Arte Nova Classics, um lançamento BMG Classics. Da série Arte Nova, destacamos o álbum que reúne pela primeira vez os Leda completos de Clara Schumann. Interpretação do soprano Lan Rao, acompanhada pela pianista Micaela Gellius, ouvimos a canção Liebeszauber de Clara Schumann. Série Arte Nova, BMG Classics. Cena lírica. Meu caro ouvinte, estaremos aqui no programa Cena Lírica todas as terças-feiras às 10 horas da noite, com representação aos domingos às 11 horas da manhã, para apresentar trechos vocais e instrumentais variados de ópera e também trechos comentados da ópera que será levada na íntegra no domingo. Cena Lírica. Apresentação, Maestro Walter Lourenção. FM Cultura. ZYD 820, 103,3 MHz. Ondas curtas, 49 metros. ZYE 959, 6.170 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Rua Senos Brigue 378, Água Branca, São Paulo. CEP 05099900. Telefones 3874-3081 e 3874-3082. Fax 861-1914. E-mail radiofm@tvcultura.com.br. 17 horas. A escrita de câmara. Solistas e pequenas formações. Johannes Brahms, sexteto para cordas em sol maior, opus 36. Interpretação do quarteto Amadeus e convidados.